Alfa-2, boa noite, Força Aérea 2733. Para o táxi, o trip 5219 está com um total de 55 pessoas a bordo, autonomia 4 horas, alternas salvadas. Gente, vamos aguardar a vitória para o sinal do ILS, o 2733. A intenção é executar dois ILS e o VRDMA Yankee para a pista do zero. Gente, seria o VOR Delta Mike Echo Yankee. Afirma. O 2733. Vamos coordenar aqui para iniciar com o VR Delta Mike. VR Delta Mike é com Yankee em função de tráfego. Aguarde autorização para início. Afirmativo. O que for melhor para vocês aí. O VR, o ILS, se quiser mesclar também, tá com vocês aí. Ok, então, com curva pela direita, vou na proa do VOR para iniciar o afastamento direto. Curva pela direita, vai voar na proa do VOR aguardando para afastamento direto, 2733. Então, com curva pela direita, vou na proa do VOR e já inicia o afastamento direto do procedimento VOR Delta Mike Echo Yankee. Gente, então após o bloqueio, curva agora para a direita para bloquear o VR e após afasta já no procedimento 2733. Positivo, temos um traço que está alinhado para a decolagem, então logo ocorra o seu bloqueio, mesmo em si. Gente, 2733. Para o táxi, está 6897, está com 1854 horas, Galeão. Bloqueio e sendo afastamento 2733. Gente, iniciando o afastamento, reporte para início, curva base do procedimento. Portará na curva base do procedimento 2733. Salvador, boa noite. Oceania 6259, perfil da Linda. 6259, vigilância direto, Leda. Direto, Leda, 6259. Base procedimento, Força Aérea 2733. Ciente, 2733, completa o procedimento, reporte na final estabilizado. Entendo que... Onde é que será a sua arremetida? Vai tocar e arremeter e segue, se possível, para mais um VOR. Que complete a aproximação. Então vai tocar e arremeter, e não arremeter na MDA. Vou coordenar com a torre para ver a possibilidade de um novo VOR ou, em função de tráfego, prosseguir para o ILS. Afirmativo. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 567. Vigilância em ascensão, saída Arbor no 567. Em ascensão na Arbor no 567. Controle, quando possível, Oceania 6259 solicita pro de Motiva. Confirme para o controle. Oceania 6259, se possível, vá Motiva da presença. Inicialmente na proa de Leda, aguardando 6259. Gente, mantém Leda, 6259. 2733, completa final chama torre em 1186 para o toque arremetida. Após estenderemos a sua após a sua arremetida, estenderemos o seu prolongamento até aproximadamente 10 milhas para após fazer um novo VOR em função de tráfego decolando. Certo, após a decolagem vai estender o 2733. Ok, chame a torre agora. Chama a torre. Salvador, boa noite, bom 601, no passo a 2 mil pés. Controle Gol 1567, solicita a Prod Elefa, se possível. 1567, Prod Elefa. Prod Elefa, 1567, obrigado. Pronto, pushback, seu nome. Autorizado, resposta da ataque, Gol 942. Gol 601, no troque em último dígito para 2, acione 5172, no 601. Gol no 601, no controle. Ah, sim, gente, o 5172 acionado, o 601. Controle Salvador, Fasera 2733, voltando. Ler 6259, chame Centro Recife, 128, corrigindo, 1251. 251, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Fasera 2733, na reta de decolagem. 2733 em ascensão a 2 mil pés. Para 2033. Gol 1567 está restrito ao nível de voo 340. Restrito 340 no 567. Gol 1567, chame o Centro Recife em 1288. 288 no 567, boa noite. táxi com 1940, 195350, Galeão. Positivo. O 2733 mantém a proa, está sob vetor, a intenção é afastar até a décima milha. Temos duas aeronaves decolando, então logo libera o setor, traremos sua aeronave. A previsão da curva agora é pela esquerda, tendo em vista que já iniciou o afastamento, já retorna já com proa já do afastamento direto. Ciente. Salvador, Golo 776. Sim, sim, nós estamos no 0107, boa noite, graças. 4.000, 1017, agora dona Helena, 76, Golo 776. Controle, trip 5219, muito boa noite. 5219, contato radar, vigilância, ascensão ao 200 na saída Arbor. Está autorizado direto ao Arbor. Queira presente direto ao Arbor para o 200-35-219, muito obrigado. Ou no 601, no chame Recife, em 1251. 251, 601. Força Aérea 2733, com manobra pela esquerda, voando no rumo do VOR para iniciar o afastamento direto, procedimento VOR Delta Mike Echo Yankee. Então, com voo pela esquerda para o prono VOR e afastamento direto do VOR Delta Mike Echo Yankee, na pista no zero, 2733. Positivo. Temos aeronave da TAM decolando com curva pela direita, sem interferir na sua aproximação. Certo. Boa noite, o 3897, cruza 1700, na sua escuta. 3897, contato radar, proa de Leda. Direita Leda, tá 3897, obrigado. Controle o trip 5219. Trip 5219. Prossiga 5219. Monte, da presente poderá autorizar voar a Vitória da Conquista? Negativo em função de tráfego da Gol que segue na chegada Mari para Salvador. Cruzando 120 para o 40, afastado 40 milhas da sua aeronave. Para a direita, ainda na Maria, o senhor Maria está frio, necessário que controle 1207, não foi? Para que você possa fazer. Galeão 3230, apertulou 10, decolada 10, curva à direita da El Leda, após direto bridge, intercepta aerovia. 120, decimal 8, controle e o transponder 5420, está 3197. 3197, está remoção. Voo no 776, desça e mantenha 3.000 pés, 1017, aporte localizador. Para 3.000, 1017, reportar localizador, voo no 776. Controle o trip 5219. O trip 5219, 3 milhas para a posição Arthur, poderá voar direto de Vitória da Conquista? Está autorizado Conquista 5219. Ok, voando direto de Vitória da Conquista 5219. Bloqueio, iniciando afastamento 2733. Ciente, reporte iniciando a curva base do procedimento. Reportará na curva base do procedimento 2733. Informa que toca, remete os possíveis vetores para sinal LS, ponto final. Ok, ciente. Salvador, boa noite, Golo 940. 1940, vigilância em ascensão. Ainda negativo, mantenha 3 mil pés no 776. Desse mantenha 3 mil pés. Mesmo. 3897, chame Recife na frequência 1251. 251, boa noite. Da Serra na base, procedimento 2733. Ciente, reporte na aproximação final, 2733. Reportará na final, 33. O 1776, reduz a velocidade para 1709. Temos aeronave da Força Aérea, P3, efetuando o procedimento, está agora na curva base do procedimento para toque arremetida. Reduz a velocidade e descida para 3 mil pés. Reduzindo, descendo para 3 mil, vou no 776. Trip 5219. Prossiga. Pode me dar seu coordenar lá com o centro do Recife, senhor? Voamos na como nível final 180. Reportará ataque. Chame Recife na frequência 1288, coordenação direta com aquele centro. Ok, 1288, coordenação direta. Muito obrigado e até daqui a pouco. Força Aérea 2733, chame a torre em 1186. Chama a torre 118-6, 2733. Corrijo, torre em 1895. 18-95-33. Está autorizado o Enéxico, voo 1776? Em descida para 2 mil pés. 1776 autorizada final do ILS, acusa-se no localizador 1097. Ok, voo 1776 reportará no ILS no localizador.